Tocar no rádio e a saudade dentro do meu carro relembrar de quando começou. Sempre vou me lembrar de nós dois, dos sorrisos na fotografia, dos abraços numa tarde fria e os amassos no elevador. Já botei as cartas sobre a mesa, me perdoe se faltou firmeza, eu não soube revelar o meu amor. Vou te provar que vai ser diferente, dá uma chance, vai ser bom pra gente. É, nunca diga nunca pra esse nosso amor. Tira esse pé, prepara e vem. Não sai da minha vida, não vou saber viver sem te ver. Atende a ligação, escute o coração, não me deixe assim, não, não, não. Não sai da minha vida, eu não mereço um ponto final. Não dá pra esconder, não vivo sem você. Meu coração não sabe te esquecer. E o braço do céu, vem, balança aí. Quando a música tocar no rádio e a saudade dentro do meu carro relembrar de quando começou. Sempre vou me lembrar de nós dois, os sorrisos na fotografia, os abraços numa tarde fria e os amassos no elevador. Já botei as cartas sobre a mesa, me perdoe se faltou firmeza, e eu não soube revelar o meu amor. Vou te provar que vai ser diferente, me dá uma chance, vai ser bom pra gente. Nunca diga nunca pra esse nosso amor. E sai do chão, sobe tudo e vem. Não sai da minha vida, não vou sobreviver sem te ver. Atende a ligação, escute o coração, não me deixa assim, não, não, não. Não sai da minha vida, eu não mereço um ponto final. Não dá pra esconder, não vivo sem você. Meu coração não sabe te esquecer. Agora saindo do chão, vai. Não sai da minha vida, não vou sobreviver sem te ver. Atende a ligação, escute o coração, não me deixe assim, não, não, não. Não sai da minha vida, eu não mereço um ponto final. Não dá pra esconder, não vivo sem você. Meu coração não sabe te esquecer. E o braço não alé? Cadê vocês? Alexandre Peixe! Tamo junto, Peixe. Obrigado. Galera!